clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair desta grande cilada. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair desta grande cilada. A cada dia que passa, o mundo fica mais doente com os problemas da vida que confunde a nossa mente. Ouço rádio e o que vejo na TV, violência e a miséria que os meus olhos não querem crer. A falta de um teto, de um emprego pra trabalhar. A fome e a miséria, conosco querem acabar. Os filhos abandonados, sem direito à escola, perambulam pelas ruas e começam a cheirar cola. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair desta grande cilada. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair desta grande cilada. Muitos adolescentes abandonados pela sorte seguem sua sina, seguidos pela morte. Muitas das crianças não seriam marginais se houvesse mais empregos, mais escolas e hospitais. Às vezes a rua é o meu palco de protesto. Eu vejo crianças que trabalham sem afeto. A quem cabe a culpa de toda essa violência são das autoridades que não têm competência. Nas favelas e nos morros a manchete é Pixote que sempre gritava. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair desta grande cilada. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair dessa grande cilada. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair dessa grande cilada. Clamada, justiça, justiça clamada. Vamos juntos sair dessa grande cilada. Que era pra baixar e tá subindo mais do que a inflação.